O vento no momento, 180 graus, 8 nós, atenta a provável esteira deixada pelo TAF que acaba de pousar. Decolagem autorizada, pista no 7, Serra Golfe Oscar. Aproximação agora de autorização de pouso, vento no 70 graus com 8 nós, o azul 4082. Aguardando. 1250, Solos 26, libere na Foxtrot, chame Solo em 1219. A Fox 219 com 20. Mantenha a posição 2733. Passando posição 2733. Lima Papaquilo autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado, pronto, Lima Papaquilo. Azul 4082, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 079. Informa o tráfego que decolou da 17, vai manter lindo o litoral à direita, não interfere. Livre pouso 4082. Papá Romeu Serra Golfe Oscar decolou os 27 na linha do litoral até o farol de Itapuã, reporte na vertical, farol de Itapuã, Serra Golfe Oscar. Vertical do farol de Itapuã, Serra Golfe Oscar. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6200, 2 milhas de duna, estabilizado, LS X-Ray. Número 2 para pouso agora, pista 10, continue a aproximação, informarei pista livre, reporte vertical do Simbra. 170 graus com 079, ou Chanel 6200. Gente, aguardando a autorização, a pista fica, confere? Confere, sol sobre aeródromo, pista completamente seca já. Obrigado. 0094, chama o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Salvador, na vertical de Itapuã, visual com tráfego na final da 10. Chanel 6200, continue na aproximação, pista 10, aguarde autorização de pouso. Guardando, Chanel 6200. A Golfe Oscar, mantém a linha do litoral, seu primeiro circuito será com tráfego pela direita, após a passagem do Airbus da Chanel. Mantém a linha do litoral e aguarde para efetuar o primeiro circuito pela direita. Afirmativo, mantendo a linha do litoral, aguardando para o cruzamento na retaguarda do tráfego, Serra Golfe Oscar. 14082, são solos 30, chame solo agora em 1219. 219, 4082. Luxaner 6200, pouso autorizado, 10, 170 graus, 069. Livre pouso 90, Luxaner 6200. Informa o tráfego, sua direita, mantendo a linha do litoral, recebi informação de queda. Tráfego na linha do litoral, no meu peço. Gente, Luxaner 6200. Serra Golfe Oscar já avisou a Airbus da Chanel na final? Afirma, agora há 3 horas da minha posição. Reto, passando a retaguarda do tráfego, o primeiro circuito será pela direita, aguardando para girar base. Está aguardando autorização para girar base, Serra Golfe Oscar. Uno 62, desça para nível de voo 050, via chegada, Bomed 1. Via chegada, Bomed 1, para 62. Tango Lima Papa Kilo, vento 170 graus, 069, decolagem autorizada, pistão no 7. Área 2733, autorizado a alinhar e manter, partida interseção hotel. Autorizado a alinhar e manter 2733 a partir da hotel. Puxaner 6200, solo aos 32, liberando a Foxtrot, chame solo em 1219. Libera a Foxtrot 219, chame 6200. Papa Kilo decolou os 32, chame agora o controle em 1208. Obrigado, bom dia. Dia. Serra Golf Oscar autorizado, tira a base, reporte na curta final, pista no 7, Serra Golf Oscar. Acertado base, volta na curta final, Serra Golf Oscar. Sucera 2733, decolagem autorizada, pista no 0, 1160 graus, 629. Autorizado decolagem, Sucera 2733. Serra Golf Oscar na final da 17. Autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 1170 graus, 069, Serra Golf Oscar. Autorizado TGM, Serra Golf Oscar. Serra 2733, decolou os 34, chama agora o controle em 1208. 208. Salvador, Força 2733. Olá, 62. Casa 2, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, está autorizado X-Ray, reporte estabilizado no localizador, 962. Controle Salvador, Fossara 2733. Fossara 2733, contato radar na decolagem. Subo para nível de voo 040, após 2000 pés, voo em coral. Informa que o voo é local, a gente só vai fazer os procedimentos IFR aqui de Salvador. Entendi. Vocês podem vetorá-lo pelo setor norte? Sim, afirmo, 2733. Controle Salvador, bom dia. CAN 3436 com a informação 90. 3436, desça via chegada Bomed para nível de voo 060, que é negar no 096. 060 com 16. No 096, 3436 da TAP. 2236, curva esquerda, circuito padrão, reporte perna do vento, pistão 7. Curva esquerda, circuito padrão, reportará na perna do vento, o Serra Golfiota. Oi, Salvador. 233, pro a 300, limitado pela radial 300, Salvador, 276. 62, vou ir direto Duna, desde até 4.000 pés. Comando Duna para 4.000, Duna 62. Tierra Golfiosca, prolongue perna do vento. Aguarde instruções para agir a base. Prolongará a perna do vento, aguarde autorização para a base, Tierra Golfiosca. Torre Salvador, gol na 962, bom dia. 962, bom dia. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando o gol no 962. 962, informação de tráfego, Charlie 150, prosseguindo para o setor norte do aeródromo, não vai interferir 1.000 pés. Sente o gol no 962. 962, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 0612 de nós. Autorizando o pouso 990, gol na 962. Tem rebote estabilizado no localizador. Positivo, autorizado 2.000 pés, reportarei estabilizado o localizador do X-Ray. São de tráfego, Boeing 738, final de 5 milhas, pistão no zero. Pedindo tráfego, aguardando autorização para girar a base da 97. Patango Lima para Faquilo, confirma essa razão de subida? Certo. Certo. Já o Golfiosa está autorizado, base, reporte para girar final. Autorizado, base, o Sierra Golfiosa reportará. Sessária 2733, curva esquerda para 290. Esquerda 290-2733. Sessária 2733, seu limite será no máximo 10 milhas nessa proa. 10 milhas na proa, limite 2733. A Golf Olson, autorizado toque arremetida, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 0612 de nós. Autorizado, toque arremetida, Sierra Golfiosa. Patango Juliette, Bravo Delta, Torre de Salvador. Juliette, Bravo Delta, autorizado alinhar e manter, pista no zero. 62, no solo 41, no táxi à direita, chama solo 12, no decimal 9. Direita 219, não, 962. Bravo Delta, autorizado a colar pista no zero. Vento no 50 graus, 07 nós. Retalho 2736, curva esquerda, proa 230. Esquerda 230, 2733. Papatango, Lima, Papaquilo, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 512235. Juliette Bravo Delta, decolar 242, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Juliette Bravo Delta, a sua escuta. 1.000 pés, corredor forte, para cima direto. Adotamos Juliette Bravo Delta, mantendo condições visuais, 1.000 pés, que negar no 06. Positivo, para cima direto, Peritiba e Ascensão. Uno 62, chame torno no 8, decimal 95. 1895, um bom dia. Retalho 2733, curva à esquerda, proa 150. Esquerda 250, autoriza descer? Retalho 2733, corrigindo, curva esquerda, proa 150. Esquerda do 150, solicita descer, tá mantendo 4.000. Retalho 2633, desça para 2.000 pés, na capa 8 recebe o localizador, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, vai reportar estabilizado 2733. Sam 3436, desça até 4.000 pés. 4.000 pés, Sam 3436. Usa de milhas Boeing 738. Serra Curviosca reportará na perna base. Serra Golf Oscar negativo, prolongue perna do vento e reporte na vertical do heliponto da Enrimar. Prolongará a perna do vento, reportará na vertical da Enrimar, Serra Golf Oscar. Juliette Bravo Delta, mantém indo o litoral, suba para nível de voo 085. 085, pelo litoral no aguardo para voar Peritiba. 2733, a próxima vetoração será pelo CD Sul. Ciente, 2733. Sou 3436, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, formular estabilizado, 3436. Inicie 360 na vertical do heliponto da RMA, aguarde instruções, curvas pela direita. Iniciará 360 na RMA, Sierra Golf Oscar, curva pela direita. Salvador, 2733, está avisado o localizador. Força aérea 2733, continue em aproximação número 2 para pouso. Ciências 2 para pouso, 2733. Então, Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pista 10. Já te provou data confirma para o ideal para o destino? 317. Já passamos direto para o data da montanha litoral, temos uma aeronave na saída Momo. Após o ideal próximo ser autorizado. Negativo, bater na linha do litoral. 5219, obrigado, Ronaldo 62. Little Charlie Hotel, confirmando, vai manter cru até atingir 2000 pés, após o perfil Momo direto. Charlie Hotel, vento no 40 graus, 08 nós, autorizado decolar pista no zero. Série 2733, informa o tráfego à esquerda, realizando espera no setor norte, 1 no 1000 pés, Charlie 1 no 50. Esse ainda no visual, 2733. A Golf Oscar, informa o Charlie 208, final de 3 milhas, pista 10. Ciente do tráfego, aguardando a autorização da Terra, Golf Oscar. Aéreo 2733, confirme, vai realizar procedimento ou pouso? Vai realizar toque arremetida, após o toque solicita vetoração para outro procedimento ILS. Aéreo 2733, ciente, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Autorizado pouso, pistão no zero, 2733. Seu Charlie Hotel, decolar 250, chama o controle Salvador em 1120.8. 1120.8, Vitor Charlie Hotel. Série 2733, só confirmando, toque arremetida, pista no zero. Toque arremetida, autorizado toque arremetida, pista no zero, Força Aérea 2733. Global pista no zero, saída bom. Satango, Vitor Charlie Hotel, contato radar na decolagem. Sub inicialmente até 3.000 pés, autorizado curva à esquerda, direto Momo. Esquerda, direto Momo, inicialmente até 3.000 pés, vindo ao Tchelo Hotel. O Tchelo Hotel, quando possível, informa é pro ideal para o destino. 3.16, senhorita, eu vou direto, se possível. Estabilizado, senhor 3.436. Senhor 3.436, chame turno, 8, decimal 9.5. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, Sierra Golf Oscar, sinalizou espera, visual com tráfego na final da 10. Sierra Golf Oscar, informa mais um tráfego, final de 7 milhas, pistão no zero, um Airbus 319. Aguardar no setor com espera, o Sierra Golf Oscar. Torre Salvador, bom dia, até 3436. 3436. Bom dia, continue a aproximação número 2 para pouso. Informa o tráfego realizando 360 no setor norte do aeródromo, 1 no mil pés, Charlie 1 no 50. 7 caminhos, não esquece. Pouso 1 no 5. 4 e 5. O 545 copiado, Juliette Bravo Delta. Meu hotel Romeu Golf, Torre de Salvador. Amém. Vai ficar sem esperar nada. É zero. E nós, se agravar até quando comprou a Luiz. Cadê? Hotel Romeu Golf, informe tem um tráfego 1 no mil pés, realizando espera na vertical da Enrimar. Reporte quando o visual começa. Meu Golf Ciente, decolagem por sua conta em risco, 500 pés da Enrimar, o vento 1.50 graus, 08 nós. Decola por conta em risco, visual coronave, informará fora do solo, hotel Romeu. É a Golf Oscar, informação de tráfego abaixo, helicóptero decolando do heliponto da Enrimar, 500 pés. Ciente visual com o tráfego, Serra Golf Oscar. Tá 3436, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Gente, pouso autorizado, pista no zero, vento 3436. O Saíra 2733, Socorro RMT 851, mantenha a proa até 2 mil pés, chame o controle Salvador 120.8. Mantendo a reta até 2108.2733. Torre Salvador, boa tarde, vão 556, ponte espera no zero. 1-556, boa tarde, mantenha a posição. Mantenha, vou 556. Tava na Golf, tá fora do solo, já comprou Nordeste, 500 pés. Então, meu Golf, prossiga com a proa norte e reporte na vertical da SEASA. Reporta lá na vertical da SEASA, até uma Golf. Suba para 4 mil pés. Confirme, subindo a reta para 4 mil ou curvar à direita pelo setor subindo para 4 mil? Isso, a gente ainda mantém a proa até 4 mil pés, após 2 mil pés será vetorado. Gente, até 4 mil, 236. Era visual com tráfego na curta, dá uma zero. Terra Golf Oscar, autorizado prosseguir final 1-7. Dado final da 1-7, Terra Golf Oscar. Dá uma Golf próximo da casa já. Hotel Romeu Golf, chame o controle Salvador 120.8. Chama controle, Hotel Romeu Golf. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Podem rimar, está próximo do Ceasa. O sobrevoo vai ser BR-4, próximo a Candeias, na sua escuta. Pioneiro 46, mantém nível de voo 1-1-0 na proa do VR. Contato radar agora, 2 milhas para Coral. Curva direita, proa 240. Direita 240, 236. Solo 55, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Direita 219. Sou batendo Vitor Hotel, autorizado direto destino. Autorizado direto destino, Vitor Hotel. Serra, gostoso. 556, a torre? Prossigo, 556. Vamos 556 e falam que está aguardando a autorização do controle em Salvador para decolar. Sim, a gente está mantendo posição, voo 556. Fiosca tocou e arremeteu os 56, curva à direita, circuito pela direita, reporte perna do vento, pista 197. Circuito no padrão pela direita, reportará na perna do vento, 197, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, circuito pela direita, perna do vento pela direita, não padrão. Eu falei não padrão, curva pela direita, reportará na perna do vento, o Serra Golfiosca. Bono 556, torre. Prossigo. Bono 556, informa restrição manter proa até 5 mil pés após direto Leda. Mantém proa 5 mil depois de Leda, no 556 autorizado a decolar? Bono 556 autorizado a decolar, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 0 nós nós. Iniciado no zero, mantém proa até 5 mil, no 556. Torre, se na Golfiosca, na perna do vento, está 197. Confirme para a torre. Papa Romeu, Serra Golfiosca, na perna do vento, da 197. Serra Golfiosca, reporte para girar base pela direita, pista 97. Reportará para girar base, Serra Golfiosca. Zero, QNH, 10, no meia. Ok, 050, QNH, 10, no meia. Oi, o TAN 3745, considera pronto. TAN 3745, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha, mantenha no zero, TAN 3745. Beijo. Right. 556, decolada 59, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. 208, braço, manter Deus. Boa, dá uma gota lá. Negativa ainda. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 556, mantendo a proa, passa 1.200. No 556, após 2.000 pés, autorizado com curva à direita direto, Sambo. Após 2.000, Sambo, agradece, no 556. Direita 605. Tá, meu Golf. Reporte se o senhor vai estar mais de 10 milhas. Confirme o tempo total de voo. Tô no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Iniciando da 3745. Desça para 2.000 pés. Desçando para 2.233. 1.556, está autorizado Leda. Agradeço, voa Leda, 1.556. Salvador, Leda, 1.556. Aéreo Céu, está em condições visuais. Proponho a mudança de regra e prossegue nível 105, mantendo estimado de pouso. Voltando ao terceiro hotel, plano modificado, zona 501, submantenha para nível de voo 105. Eu mantenho 105, terceiro hotel. Terceiro 2733, curva direita para o A340. Direita 340, 33. 08, obrigado. Sierra Golf Oscar, Tocoi arremeteu 02, autorizado circuito pela esquerda, padrão, reporte perna do vento no 7. Autorizado circuito padrão pela esquerda, reporte perna do vento no 7. Muito boa tarde, TAN 3745 decolou na Tambo 1. TAN 3745, contato radar de decolagem, suba para nível de 360. Está autorizado direto Leda. Voando Leda para o 360, TAN 374. Terceiro 2736 para o localizador, curva direita para o 040, reporte estabilizado. Direita 040, passará estabilizado, 2736. O vento pela esquerda, 17. Sierra Golf Oscar, autorizado toque e arremetida, pista 17, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado toque e arremetida, Sierra Golf. 4 milhas noroeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 05, chame o Centro Recife para informação e alerta, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 12545, 2685, alternando, Vitor Charo Hotel, Grado Porto de Deus. Informa o tráfego Charlie 208, final, pista no 0. Vai procurar a perna do vento da alta guarda na autorização. Serra Golf Oscar. Salvador Gota 9017, controle pronto na terra. Tá 9017, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 150 graus, 079. Alinha decola no 0, tá 9017. A 9017, torre. Prossiga, 9017. A 9017, informa restrição, submantém a nível 100 até 2 milhas de Salvador. Informativo, uma centena até 2 milhas de Salvador, já 9017. 395. 1556, passa nível 120. Solicita direto Doppler. Plano 556, solicite diretamente ao Centro Recife, frequência no 25.1, alterna 128.35. 251-2835, bom dia, 5.5. Plano 3378, desça para 2.10, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Essa BRM. É a Golf Oscar firme, inicie 360, com curvas pela direita, aguarde instruções para prosseguir final no 7. Com curvas pela direita, você é a Golf Oscar. T33, estabilizado, localizador. Operador 2733, continue a aproximação, aguarde pista livre, confirme intenções. Após o toque arremetido, já informado o controle? Vai fazer o procedimento RNAV para pouso na pista no 0. Opera 2733, ciente, autorizado o toque arremetido, pista no 7, vento no 50, correção, pista no 0, vento no 50 graus, 08 nós, informação de tráfego à esquerda, Charlie 150, setor norte, 1.000 pés. A ciente do tráfego ainda no visual, autorizado pouso, pista no 0, 2733. 207, decolar 206, chame o controle Salvador e 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, até 90, 17. Cidade, mantenha a vertical da BR-324. Gente, na escuta permanente, na escuta permanente, reporta no local de sobrevoo. Controle Salvador, voa até 90, 17, passa 2.400 no perfil da Samba 1. Boa tarde, não é o Tano 9097, contato radar na decolagem, sobe via Beija Sambo 1, nível de voo 340. Sobe via 340, Sambo 1, possibilidade de voar Moslina? Voo direto Leda, 9017. Está presente Leda, 309017, obrigado. Lago Fiosca, complete o 360, reporte em interceptando a final do 17. Está livre para seguir a final 17, aguardando autorização para toque remetida. Reportará a reinterceptando na final do 17. Vai ser para pulo final o Sierra Gofiosca. 7, contato radar na decolagem, suba via saída São, voo na transição morte, vai para nível de voo 340. Foi para o T9017, já está autorizado o Brondileda, subindo para o 340. Gente, Brondileda 340. Obrigado. O Xenema é 356, acionei a identificação, dessa via chegada a bom mediúno para nível de voo 050. Autorizado, final do procedimento, ele é sex-ray, pode estabilizar. Autorizado, pouso, 97, o Sierra, Golf Oscar. Para a 733, informa que na curta final da 1-0 tem a concentração de urubus. Obrigada pela informação, confere o 2733. Tiago, que hora está também visual com o bando de pata? Tiago, que hora está a torre de ciente. Chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, terna 128 decimal 35. 251, 128, 35 com Recife. Muito obrigado, um bom dia, até o retorno. Rodando 120 decimal 8. Manter a reta até 2000, chamar controle 1208. Controle Salvador, Focera 2733. Focera 2733, contato radar, suba para 2000 pés, após 2000 pés, curva à esquerda, vetor para final do procedimento RNAV, curva à esquerda, proa 360. Solicita, se possível, fazer o procedimento completo. Ciente. Meta iniciando curva à esquerda, 360, 7733. Estabilizado para 3378. Para 3378, chame Torre Salvador, frequência no noite, decimal 95. 18, 115. 118, decimal 95, para 3378. 118, 95. Força aérea 2733, suba para 4.000 pés, hoje estudou altímetro no 0 no meio. Justo no 0 no meio, subindo para 4.233. A 3378, torre. Afinal, baixar travado. 3378, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 07 nós. 3378. 5. Dona Ferreira 46 está no bloqueio do Serra de Itavela. Janeiro 46, vou ir na proa de Conde. 46, vou mais. 213, com espera próxima para a nave nacional. Chanel 6213, autorizado a alinhar em Manceira após a passagem do tráfego na curta final. Preciso, após o tráfego nacional, alinhe Manceira 6213. 2733, solicita a 10 graus à esquerda para desviar. Gente, quantas milhas o desvio, a força aérea 2733? 5 milhas. Gente. Passando no 60 para o 340, tá 9017. Tá 9017, chame Centro Recife, frequência 12. 5, decimal 1, alterno 128, decimal 35. 25128, 3597, obrigado, bom dia. 3378, no solo 15, táxi via pista, livre na, por gentileza na taxi Foxtrot. Antes da taxi Alfa, chame o solo 121, decimal 9. 119, Tranquilo Delta, autorizado o cruzamento da 1735, Quebec, Mike Lima. Lima mantém posição e chama o solo em 121, decimal 9. Ingressa via pista, é 3378, autorizado o táxi até antes da Taxway Alpha, chama o solo em 121, decimal 9. Tá. Vou chamar aqui. Mas eu nessa via pista, é isso, a 3378, é, chame o solo 121, decimal 9, dá presente. Mantenha a posição e chame o solo. Tá bom. Até o meu Golfo, reporte na vertical do sobrevoo. Reportará no sobrevoo, até o meu Golfo. Circuito Aquilo Delta, na Taxway Lima, mantém a posição e chama o solo 12, 1.9. Chanel 6213, autorizado a decolar Cisco 0, vento 15, 0 graus, 08 nós. Cisco 0, Chanel 6213. A 356 desconsidera as restrições de velocidade em TAP. Oi, Salvador. Bom dia, Azul 4463, considero dar 1-0 pronto. Azul 4463, autorizado alinhar e manter, pisca 1-0. 4463. Serra Vitor 368. Ciência após o Serra Vitor 367, voa 368-2736. Oxanel 6356. Peça para 2010, ajuste do altímetro 90 no meia, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Tá, no meu Golf, já no local do sobrevoo, boa no com. Gente, eu tenho o meu Golf. Salvador, bom dia. Boa tarde, Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar na decolagem, suba via. Saída Sambo 1, transição Dóquilo, para nível de voo 360. Com a saída Sambo 1, transição Dóquilo para 360, quando possível, Sambo, liga, por favor. Gente, aguarde, Xenia 6213. Para 2010, hoje do altímetro 10 no meio. 10 no meio, 3, autorizado decolar Cisco 10, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Autorizado decolagem da 10, azul 4463. Você autoriza da presença o 368 para registrar formações? Negativo. Força aérea 2733 confirma a proa do desvio. Lado 20, chame o controle Salvador 120, 18 com voo. 208, bom dia, 4433. Só formações. O Força aérea 2733, em caso de desvios, curve à direita. Ok, está desviando à direita do 733, após prossegue na proa do 368, se avisa 368 do 733. Afirmo, após desvios 368, 2723. Controle azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, subavia, saída Coral No Bravo para nível de voo 1180. Via Coral No Bravo 180, 4463. Bono 250, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 grau, 079. Azul 4463, passando 3000, autoriza direto Coral. Azul 4963, uma via, saída do Coral no carro. Via Azul 4463. T3 após desvio, está autorizado o CRV 368. Estou na proa do CRV 368, autoriza o procedimento? Autorizado o procedimento da RNAV, pistão 90, força aérea 2733. Tente autorizar o procedimento da 736. Patango, Whisky, Charlie, Mike, acione a identificação, mantenha a chegada com MED 1 no reporte ideal de descida. Exato, 6356, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Cozero, decolador 24, chame o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 6356, bom dia. Chane 6356, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 4, 0 graus, 06 dúzia de nós. Pouso no 0, 6356. Busca a transição Caju para o nível 350, vão no 220.